Controle 1, papá, papá, Mike Juliette Romeu. Siga, papá, papá, Mike Juliette Romeu. Vai livrar o litoral na altura do Parque de Ipitaçu, autorizado ingresso na Avenida Paralela, mantendo 500 pés. Mike Juliette Romeu, ciente, mantenha 500 pés na paralela. 500 pés na paralela, Romeu. Bom dia, tá 3153. Então, 3153, bom dia, contato radar, saída da Euleda Bridge, submanter nível de voo 360. Euleda Bridge, acende ao 3403, retifico 360, tem 3153. Possível 3153 voar, Dayon? 3153, autorizado, da presente Dayon. Já tá, Dayon, tá, 3153. Chame centro Recife em 126.85. 12, confirma a frequência? 126.85. 126.85, Recife, 3.890. Olha, papapá, mais 10 para o próximo do abacaxi, está na BR-324. Gente. Dan, 3153, passa nível 140, chame Recife, 1251, boa viagem. 251, grato, bom dia, boa semana. Mente. Bom dia, 6225. Este aqui é o controle Salvador, desde já transmitindo o menu. Como a pista 10 está fechada de acordo com o NOTAM, o senhor tem duas opções. A primeira é a tradicional, qual seja esperar em órbita lá em Bonfim até a abertura da mesma, ou a segunda é um à la carte de após Bonfim ou antes disso, o senhor a solicitar uma aproximação visual para a pista 17. Fica a seu critério. A 17 está aberta, quem está fechada é a 10, e a 10 fica fechada até os 16 da próxima hora. Ok, sente. Na chegada até Bonfim, nós faremos uma vetoração para a final visual da 17, até o senhor alcance referências visuais e complete o pouso. Serviço à la carte. O 353 no meu controle, bom dia. Sua identificação permanece em vigilância. O menu da PP Salvador é o seguinte: o prato de entrada é a chegada à MAN com espera em toque até a abertura da pista 10, que ocorrerá aos 16 da próxima hora. E tem o prato principal, que é após a MAN aceitar uma vetoração para a aproximação visual da 17. Qual será a sua escolha? Desça para 3.000 na chegada, aguardando a vetora. Atingiu o nível 160, Oxiner 6225, pode prosseguir descida. Para 2.000, 6225. Para 2.000, grato, 6225. Renner 6225, a partir da presente, vetoração para a final visual da pista 17 em Salvador. Curva à esquerda, proa 195, desce para 2.000 pés e reporte visual com a pista. Esta proa está limitada pela radial 350 de Salvador. Gente, proa à esquerda, 195, descendo para 2.000, reportará visual limitado pela 350 de Salvador, 6225. Firmo. Escape 53, 16, passa 150 em descida. Retoração para final visual da pista 17, curva esquerda, proa 120. Está limitado nesta proa pela radial 330 do Grande Salvador, reporte visual. Controle Salvador, papapapá, Mike Eco Delta. Papapapá, Mike Eco Delta. O controle, saída decolagem, Manati, visual, reporte, livrando a CTR, Mike Eco Delta. Reportará livrando a CTR, meu pé, Mike Eco Delta. Papá, Charlie Tango Alfa, bom dia, prossiga. Ok, papá, Charlie Tango Alfa. De acordo com o Rotael, o controle Salvador não está autorizado a receber plano assim. Conforme se o senhor preencheu, apresentou o plano em alguma sala de tráfego do sistema. Papá, Charlie Tango Alfa. Está ciente que a pista 10 de Salvador está impraticável de acordo com o NOTAM até os 16 da próxima hora? Que tipo de aeronave, Charlie Tango Alfa? Charlie Tango Alfa, chegada à Mária até a posição ITAP, submantenido de voo 070. E fome se aceita a vetoração para aproximação da pista 17, a fim de evitar a espera na posição mar até a abertura da pista 10. Então a vetoração para a pista 17 do Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa, 0222, aguarde contato radar. Confirma, está na minha outra fone? 0222. Canal 0222 do Charlie Tango Alfa, vamos para o 070. Paredo 2223, bom dia, sem identificação, desce e mantém 4.000 pés, chegada a Ponce. Até a posição Ponce, confirme se pretende pouso na pista 17. Então, espere em Ponce até o aguardo da liberação da pista, que ocorrerá aos 16 da próxima hora. Fiquei ciente. Até bom final de chegada, aguarde vetoração para a final da 17. Dois cinco, esquerda para o A1, 85, 10 milhas da cabeceira, 8 milhas da cabeceira no 7, informe visual. Já está visual, o Xeré 6225. Ok, autorizado final visual da pista 17, chame a torre em 118, decimal, meia dúzia. 718, meia dúzia, grato, bom dia. Desconsidere a torre, é 118,95. 118,95, muito grato, 6225. Escape 5316, desce e mantém 2.000. Mantém 2.000. 498, controle, vê se mantém 050, chegada à mar e até a posição ITAP. O azul 4298. Pista 10 está fechada, de acordo com o notar. E chegada à mar até a ITAP, informe ITAP para espera ou se aceita a vetoração para final visual da pista 17. Ativo, iniciaremos em breve. Desça 050, chegada à mar, aguarde a vetoração. Pedro 2223. Iniciada a vetoração para a pista 17. Curva à esquerda, proa 195. Desce e mantém 3.000 pés, limitado pela radial 355 do VOR Salvador. Reporte visual com a pista. Papa, Papa, Charlie Tango Alfa. Prossiga, tá? Vetoração final visual da pista 17. Curva à direita, proa 050. Direita 050, o Tatango Alfa. Firmo, limitado pela radial 330 do VOR Salvador, reporte para descida. Você está no ponto de descida, senhor, está limitado pela 330 Salvador. Ok, desce para 4.000 pés, ajustado 1019, Charlie Tango Alfa. 4.019, Charlie Tango Alfa. Charlie Tango Alfa, receptor aqui, um desvio, um pequeno desvio aqui à direita para evitar uma formação. Ciente, Charlie Tango Alfa. Equipe 5316, direita proa 130, 130, reporte visual com a cabeceira, está agora 10 milhas a noroeste da mesa. Iniciante, continue a aproximação visual, aguarde transferência. Delta, frequência livre. Livrando na Lima. Portão Uno, muito grave, 625. Charlie Tango Alfa. E Charlie Tango Alfa, esquerda, proa 040. 040, Charlie Tango Alfa. Meia, chama a torre em 118, decimal 95. 1895, tio, obrigado. Passaria do 2223, desce e mantém 2000. Papa Charlie Tango Alfa, desce e mantém 3.000 com 1.019. 3.019, Tango Alfa. Controle, Papa Romeo Mike Serra Golf. Ok, Papa Romeo Mike Serra Golf. Contato radar, conforme instruído, mantenha reta até passar 3.000. Após iniciar 3.000, saída mão. Após 3.000, saída mão. Papá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Autoriza o 1.500 pés na presente posição, senhor? Firmo, tá livre. Livre. Gaberone, bom voo, Pereira. Charlton Golfo está visual, senhor. Poderia descer para 2.000? Charlton Golfo afirma, desça para 2.000, porém mantenha proas, tá? Vai ser sequenciado para seguir uma aeronave Passaredo Embraer 145 a 7.000 da cabeceira. Tá assim, já descendo para 2.000, mantendo a proa, seguindo a nave da Passaredo. O Passaredo está avistando a 1.7. Firmo, completa aproximação visual, reduzindo a velocidade, aeronave que precede uma milha do toque, chama a torre 118, decimal 95. 18, 9. Até já, então. Até já.